do Senhor, eu sou, pode crer. Soldado pronto pra batalha, matar ou morrer, a luta vem. E eu tô na linha de frente, às vezes ferido, mas sempre consciente. O mundo que pra mim é como um campo minado, mas isso nunca desanima um soldado. Meu inimigo é sujo e implacável, falso como joio, confiável, manipula mentes, persegue os crentes, faz um homem simples virar um presidente. Camufla muito bem a segregação, promove o racismo pra toda a nação, empurra o preto pobre pra periferia, tira a oportunidade na base da covardia, culpa a favela pela sua incompetência, que sempre teve de combater a violência. Na mão de uma criança ele põe uma quadrada, na outra mão o pó, o crack e a balada. Tá infiltrado no governo, possuindo, assim é o diabo, meu inimigo. Armado com meu plano de guerrilha, tática perfeita, inimigo na mira. Rádio, revista, cinema, jornal, televisão, internet e tudo mais que manipula a informação. Pelo poder do dinheiro aí a guerra é fria, vale tudo pra destruir sua família. Banalização do sexo, DNA, se o filho não for meu, pensão eu não vou pagar. Teste de fidelidade só pra garantir que o cara é infiel, então comece a rir. Ha, ha, ha, em quem você vai votar pra sair ou ficar? Na casa dos artistas, no brother que saiu na capa da revista, ganhou 500 mil e te tirou da lista. Mas a guerra continua, não se iluda, se uma gostosa tirar a roupa e fica nua, comece a procurar uma câmera escondida. Você pode ser o próximo anel da TV, então sorria. Na TV todo mundo ri, ganha muito dinheiro, na favela meu povo sofre, no Brasil inteiro. Armamento, bomba nuclear, Jesus o general, pronto pra detonar. Dinamite pura sim, ha, ele é a cura, a solução pra quem? Pra quem procura, a guerra fria tá aí, pra todo mundo ver. Rádio, jornal, revista e na TV, o sangue corre pelo asfalto, o povo amedrontado. O crack é cocaína, o pivete alcoolizado. O preto mata seu semelhante por conta de tráfico. Eu sei que o maluco é soldado aí, mas o lado é errado. Ninguém tem de ninguém, tipo torre de papel. Coloque-se na história, veja qual é o seu papel. Sou mais um soldado nesta guerrilha, treinado por Jesus, não caio em armadilha. Vem comigo, louco, nessa picadilha, tipo um montão de lobos, uma armadilha. Pilotão periférico, tropa de elite, o que há de melhor no rap? Acredite, de El Piste, sexto selo, sem pedido arrego, morou. Quem falou foi preto, louco, Jay, guerreiro do Senhor.